se tu já sabes que a vida nunca termina? Renova-te enquanto é tempo. A bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obras de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda a parte sagradas lições da vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz de sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Eleva-te o bem ao alto, desce o mal ao vale fundo. O que semeias na terra, aguarda-te no outro mundo.